A Rádio Brasil é líder de audiência em todos os horários. Em todos os horários. Todo mundo ouve. A melhor programação 24 horas com você. Levando a informação a sério. A tradição que ninguém supera é primeiro lugar em audiência. Rádio Brasil. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com o Brasil e o mundo. www.sbnoticias.com.br. O telefone do Disque Água em Santa Bárbara é o 3455-5480. Atendimento empresarial e residencial com as melhores marcas. Bioleve e Serra Negra. Copos, garrafas e galões de 10 e 20 litros. É o Disque Água em Santa Bárbara do Oeste. 3455-5480. Anote aí. 3455-5480. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E aos sábados até o meio-dia. Avenida Tiradentes, 216, na Vila McKnight. Precisou de água? Diz que Água Fuji. 3455-5480 ou 3454-4100. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito. Não importa a razão, após a doação você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Uma mensagem da Rádio Brasil. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Creme Santo Onofre, o seu tratamento para dores, para as inflamações. Você tem sofrido muito com artrite, com artrose, com a tendinite? Anota o telefone do Creme de Santo Onofre. Chega de sofrer com essas dores e essas inflamações. 0800-942-0455. Você vai pedir agora o seu creme de Santo Onofre. São mais de 15 ervas que atuam diretamente nessas inflamações. Óleo de sucupira, arnica, erva baleeira, unha de gato, própolis, óleo de copaíba, castanha da inda, centelha asiática, ginkgo biloba, óleo de menta, óleo de melaleuca. Tudo isso para ajudar no combate às suas dores e inflamações. 0800-942-0455. 0800-942-0455. No seu aniversário, a Rádio Brasil deseja votos de felicidades. Rádio Brasil, 66 anos de sucesso. 24 horas no ar. Olá pessoal da Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, está começando o Alma Caipira. Um abraço do Mazinho Quevedo. E um abraço da Adriele. Caipira, com o violeiro e cantador Mazinho Quevedo. O sangue meu é pessoal de todo o Brasil. Estamos chegando no seu rádio com mais um Alma Caipira. Abraço carinhoso para os quatro cantos do país. Ai, do mundo, pessoal que curte, que gosta da moda raiz. Festa do desvio, vendo a viola de mundo não tem quem não se admira. A viola tocou, a viola chorou, é só arrepio. Caipira com muito orgulho. Ah, graças a Deus, alegria, alegria muito bom, muito importante a gente chegando no Natal. Pessoal, gente de volta no pé do eito com o Alma Caipira, eu e ela. É isso aí, Mazinho. Oi, gente, que bom estar aqui de volta com vocês no Alma Caipira. Já nesse clima, né, de Natal, de férias, família em casa reunida, que gostoso. Isso daí, Adriele Duarte, fenômeno. Sem palavras. É, pessoal, tem que dar um trato agora, nesse, que você sabe, né, semana que vem tem um presentinho, né, tem uma comidinha aqui e tal. O que vai ter, qual que vai ser? Cardápio da ceia, vai, adianta. Então, a gente tá nessa dúvida cruel, né, Mazinho? Eu tô caçando uma leitona, mas tá difícil, tá caro, hein? Caçando uma leitona, aliás, tá caro, tá tudo muito caro, né, Mazinho? Complicado, acho que vai ser manga mesmo, viu? Bom, manga manteiga é boa, né? Manga manteiga é boa. Pessoal, a gente com muita alegria chegando, né? Um abraço pra vocês, um abraço pra toda a família, pessoal que curte e gosta dessa nossa música, né? Nota 10, a gente fala aqui, mas eu sei que as coisas não estão muito boas, né, em termos financeiros também, mas acho que o que importa é um encontro, né, relacionamento mais afetivo nessa época, que é muito bom, pessoal, esse espírito do Natal contagia, vamos deixar contagiar. E a Adriele tá falando pra mim, eu tava caminhando aí, ela falou, ah, mas eu não tô sentindo aquele cheiro, né? É. Deve ser alguma árvore que você da lembra, época. Não? É, não senti esse ano, parece que, não sei, não, parece que não chegou ainda o cheirinho que fica na rua, na cidade, né? Fica um cheirinho de Natal, assim, que vai aproximando, mas enfim. É a sibipiruna, né? Que às vezes tá florida, que dá esse cheiro gostoso. Sei lá, tem em cada lugar do Brasil tem uma árvore, né? Que lembra alguma... Bom, mas isso tudo é muito importante, faz parte da nossa vida. A gente tá falando muito. O negócio nosso é moda. Deixa que toca. Mazinho e Adriele. Lá vão os três reis buscando esperança e um novo tempo, seguindo a estrela guia, direção do firmamento, o que já estava escrito, confirmando a profecia. Todos os reis hão de adorar o varão que nasceria, o menino Deus Jesus. Oh, o anunciado Messias, oh yeah. Reis consagrados e santos, sacerdotes do Oriente, representando os três povos sob a estrela reluzente, Júpiter, Saturno e Marte, negro, amarelo e branco. Na era cristã dos peixes se alarmou por todos os cantos que nascia o Salvador. Ai, ai, no agir do Espírito Santo. Ai, ai, raspar-se e nidificar o brancor da santa paz. Melchior, meu rei, é luz que a claridade nos traz. Eis o nome Baltazar e seu significar. É o Senhor dos tesouros, pra que Deus seja louvado. Salve, salve, ó Deus, menino, ai, ai, para sempre glorificar, ai, ai. Reafirmando a realeza do menino que nascia, os três reis presenteados, os pais José e Maria, e uma moeda de ouro, cada um foi separado. E ao menino Jesus, os reis foram entregando ouro, incenso e mirra, ai, ai, pra cumprir o divino plano. O telefone do Disque Água em Santa Bárbara é o 3455-5480. Atendimento empresarial e residencial com as melhores marcas, Bioleve e Serra Negra. Copos, garrafas e galões de 10 e 20 litros. É o Disque Água em Santa Bárbara do Oeste. 3455-5480. Anote aí, 3455-5480. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E ao sábados até o meio-dia. Avenida Tiradentes, 216, na Vila McKnight. Precisou de água? Diz que Água Fuji. 3455-5480 ou 3454-4100. Agora você pode ouvir a Rádio Brasil também no seu celular. Acesse radiobrasilsbo.com.br, baixe o aplicativo para Apple ou Android e ouça a programação da sua rádio preferida. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito. Não importa a razão, após a doação você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Uma mensagem da Rádio Brasil. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com o Brasil e o mundo. www.sbnoticias.com.br. No ar, 81,9 FM. Você sabia? A Rádio Brasil em breve também vai operar no FM. É isso mesmo, estaremos mais conectados, com muito mais qualidade. Mas atenção, esta frequência é estendida. Isso significa que essa frequência funcionará apenas em novos aparelhos de rádios que foram fabricados a partir do ano de 2020. Por isso, se prepare, porque em breve estaremos juntos no 81,9 FM. Rádio Brasil, tradição, tradição que ninguém supera. Na Brasil, você tem o melhor do sertão Rádio Brasil. Um encontro com a música sertaneja raiz e modão universitário. A música que toca o seu coração.